das terras do sul. Dizem que tem arte e a dar beijinhos tem certo dom, mas cá para o meu lado ele não tem sorte que nenhum lhe dou. Beijoqueiro, passo o dia inteiro a querer me beijar. Beijoqueiro, não pensa primeiro em me conquistar. Beijoqueiro, que rapaz matreiro pede logo dois. Beijoqueiro, quer beijos primeiro, conversa depois. Dizem que é bonito e está convencido, pois ninguém lhe nega. E a seu pedido qualquer rapariga ele se entrega. Ora o mal criado